Positivo, Congonhas, número 2, agora para Copa, aguarde. Aguarda, 015. Confere no 359. Pronto para a cópia. Confirma. Confere no 359, Salvador, Belo Horizonte, 160, nível autorizado. Decola no 0, primeira curva direita. Vestido a saída da El, Leda, após Leda, voa direto Ilhéus, onde intercepta a rota Whisky Uno até Halit, após direto, conforme o plano. 5130 no transponder, o controle em 120, decimal 8, força aérea no 359. 3 para autorizado Salvador BH, 960. Saída é a Dael, primeira curva à direita, posição Leda. Autorizado até Ilhéus, após intercepta o Whisky 1, até a Halit, após DCT. Aciona 5130 no transponder e o controle 108. Só confirmando, após Leda, voa direto Ilhéus para interceptar o Whisky Uno. Após Leda, direto Ilhéus para interceptar o Whisky Uno até o estacionamento. Estimativo, Pátio Militar 02 a bordo, reposte quando pronto para o táxi, o Serenão 359. Será chama táxi 359. O Chanel 6250, táxi de Alfa, reporta ANSA, táxi foi Juliette. Entendi, reportar 27, o Chanel 6250. Indy November Alfa, pronto, cópia. Pronto para a cópia, Indy November Alfa. Indy November Alfa, Salvador, Salvador, voo local, corredor forte, 1000 pés, corredor forte até 20 milhas. Decola 17, primeira curva à esquerda, para ingresso no corredor forte. 0171 no transponder e o controle em 120, décima 8, Indy November Alfa. Indy, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, corredor forte, 1000 pés, decola 17, curva esquerda, transponder 0171, controle em 120, décima 8, protegeu Indy November Alfa com 2 a bordo, 4-4. Correto, chama a tua, 886 para acionamento táxi, Índia November Alfa. 886 para acionamento táxi, Índia November Alfa, né? Voo no 015 na escuta para cópia. Afirmativo. Voo no 015, Salvador Congonhas, autorizado nível 360, decolador no 0, primeira curva direita, vestida a saída da El, Leira após Leira, voa bridge, onde intercepta a rota Zulu 16. 5132 no transponder e o controle opera em 120, decimal 8, voo 1015. Força aérea, número 437, contato radar decolagem suba 160 na saída da El. Desculpa, não é a zero, saída da El 437. Correto, 03 ao portão, reposta quando pronto. Reposta 015. 6250 da UGNR, ingresso direto, 03 ao portão. Juliette, para 02, adicionar 6250. Azul 4207, informação para cá. Azul 4207, papá, confere informação em curso, pronto, cópia 360. Pronto, cópia. Azul 4207, Salvador, Santos Dumont, 360, nível autorizado, decoladão no 0, primeira curva direita. Prefira a saída da El, Leda após Leda, voa bridge, onde intercepta a rota para Zulu 10. 5144 no transponder, o controle em 120, décima 8, o azul 4207. Ponto autorizado para Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360, decola piscina 0, curva direita, saída da El, Leda, bridge, até o Zulu 10. Transponder 5144, controle em 120, décima 8, o azul 4207. Correto, 01 no portão, é posto quando pronto para acionamento push. 24107. Falou na 34, ponto de ataque. No 359, está livre até o hotel, reporte no hotel, altímetro 1017, 10017. 10017, até esse final de ataque do hotel. Confirmando autonomia e alternativa, com fins e 430 também? Afirma. 7, reporte no hotel. Porta lá, deixa eu falar. Eduardo 08, curva direita, corredor axé, 1208, controle. Curva, cancelado. Afirmativo, senhor. Obrigado, chame tua torre agora em 1-8, vê se não veia. 118-6, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, é o papapapá Charlie Sierra Tango. Papapapá Charlie Sierra Tango, centro do tráfego, reporte curta, sinal 7, checado o trem, altímetro no 0, 1-7. Retornando, senhor. Taxi 6 Juliette, você era no 359. Minha direita, reporta no Taxi 6 Juliette. 7 Alfa, reportante da Juliette. 20, mantendo o corredor da sua guardada, Luiz Filofio. Número 437, da presente, autorizado direto de Alves. Autorizado direto de Alves, 437. Autorizado, pista tá seca. Charles Serra Tango, baixou e travou. Contorno pátio 1 e na Lima, corrigindo, na Índia, chama a torre 108.6 no ponto de espera 118.6, o altímetro no 0.17. Salvador, Centurion 359, do ponto espera pronto. Centurion 359, bom dia, autorizado, linhagem da Clark, tipo no 0, 110 graus, 8 9. Centurion 359, autorizado, linhagem, mantém. A linhagem e decolar, mantém. Centurion 359, autorizado, linhagem, decolar. Bom dia, WebJet 5722, formação papá. 5728, bom dia, senhor, identificação na chegada Mari, desça para 3.010, o altímetro no 017. 3.010, altímetro no 017. 3.097, possibilidade de voar ETAP? Direto ETAP, está livre. Voar ETAP, 5.7. Para puxa acionamento, gol 1.0 no 5, no posição 3. 1.0 no 5, qual é essa equipe de sol, reporte táxi? Reporte 0 no 5. Golfo que não consiga direto destino, aguardando parar seu som, ok? Ok, Quilo livre, ascensão 065, direto de destino. Informe nivelado. Eu sou 1359, declarado 1-4, controle agora 120, décima 8. 1-3-0, décima 8, 0-1-3-5-9. Adolfo 0359. Você 359, contato radar decolagem suba 160 na saída da EL. 0359, 160, saída. Da EL. 6296, está estabilizando o localizador. 3896, completa em LS X-Ray, chamando torre 1-1-8-3-6. 6868-96. 01 é o número 2, agora instruções 4207 da Azul. Certo, 4207. Torre Salvador, SAM 3896, final ILS, baixo trabalho. SAM 3896, tráfego avistado, pista no zero, pouso autorizado, 90 graus, 11 nós, VI 17 notinhas. Autorizado pouso não no zero, SAM 3896. Para início de táxi, o gol 1015 com 115 a bordo, alterna Galeão com 4 horas e 10. 1015, via Índia no ponto de espera, chama a torre 186, o audímetro no 017, bom voo. 1017, via Índia, chama 186 no ponto de espera, 1015, obrigado. 1017. Azul 4207 no 01, coordenação equipe de solo, reporte de táxi. Fonte autorizada, Azul 4207. Bravo Alfa, alinhado e pronto, cabeceira 1-0. Gente, atenta a esteira turbulência do Airbus cruzando o eixo no 735, quando pronto, 80 graus, 10 nós, livre para decolagem. Vem para a frente da esteira do Airbus, autorizada a decolagem na 1-7-19 graus. Zul 4060, sente tapapá. Bom dia, Zul 4060, senhor identificação na chegada Mare, desça para 3.000 pés, o altímetro no 017. 23.000 na Mare, 4060. 43896, no solo 19, direito 1219. Direito 219, boa. Salvador, tá 3896. 3896, táxi via Alfa, Fortaleza, táxi via Juliette. Táxi lento, portão previsto ao 03, porém não há possibilidade de ingressar agora devido à aeronave no push. Reporte antes, táxi via Juliette. Segue táxi Alfa, chamando a Juliette, previsto 3, aguardando, 3289. Juliette sexo e piste no zero, reportando no localizador, o altímetro continua 1-0 no 7. Repita para parar o localizador, 5-7-2-1. Novembro Alfa, efetuando o cruzamento pro, da praia de Buraquinho, ao bloquear Buraquinho, transferência controle no 20-8. Vai aprovar agora Buraquinho, após a, outra vez, vai transferir para o controle 120-8 em Índia, Novembro Alfa. 1-0-5, tráfego pequeno porte, tipo César 150, cruzou o aeródromo, vai manter ali o litoral 1 mil pés, afastando-se no setor nordeste. Reclagem autorizada, 80 graus com 10 nós. Está iniciando, gol 1-0, 1-0. Passaram no 437, atingiu 1-0. Quem me chamou no controle? Força aérea 1437 atingiu 160. Obrigado, 1437, aguardando transferência de comunicações, mantendo a escuta no controle. Até escuta, 437. Sol azul 4207 para o táxi, com 8-5 a bordo, economia de 4 horas até na Campinas. E no ponto espera chamar 2-6-8-6, altímetro agora 1-0-9-7. Bom voo, azul 4207. Sente atrasar o táxi, ponto espera, pressão 0, torre 18, voo azul 4207, bom dia. Sente 3896, tentando táxi do Embraer, via Juliette 03 ao portão. Sente táxi, Juliette 03-896. 08, muito obrigado, senhor. Bom domingo. Controle, muito bom dia. É o gol 1-0-1-5. Controle, gol 1-0-1-5. 1-0-5, controle Salvador. Bom dia, contato, radar de decolagem, suba 360 na série da El. Positivo, 6140, pronto, cópia? Prossiga. Oceaneiro 6140, Salvador Recife, autorizado nível 350, decolagem da 10, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju. 5110 no transponder, o controle 120, decimal 861140 da Oceaneiro. Recife 350, rota plano voo, decolado 10, esquerda Puca, Caju, 5110208, Oceaneiro 6140. Confirme a peça da rota? Rota Whisky 58. Correto, repouso quando pronto, pressionamento push. Vamos nessa. Controle, Papa Romeo Índia Alfa, é, 1000 pés no corredor forte. Papa Romeo Índia November Alfa, senhor. Papa Romeo Índia November Alfa, copiado, 1000 pés, corredor forte, mantendo a escuta, November Alfa. Vai manter a escuta no corredor forte, 1000 pés, Índia November Alfa. Controle azul 4060, está efetuando um pequeno desvio à esquerda, assim que está uma formação próxima à etapa. Copiado, sente o desvio à esquerda, após desvio, direto à etapa. A descida está liberada para 2000 pés, o altímetro continua no 017. Sente 2000 após desvio de etapa, 4060. 5728. 5728 completa a direto sexual, chamando torre 118 nesse momento. 18, 62, né? Informação, papá, autorização para Guarulhos, nível de voo 340. Relativo, papá, confere, copia 340, tem 3895. 100 graus, 10 nós, tenho todo autorizado, pista 10. Viro, pose, pista 10, 5720. E tá, descida, saída da El, Leida, pose, Leida, voa, bridge, onda intercepta a rota para o Zelu 16. 5151 no transponde, o controle no 20, decimal 8, 3895. Sois. Não. Sois o tanque. Autorizado nível 340, pista 10. Fica curva direita, saída da El, após Leda, Leda de Gineu. No peso 90, transponde 5151. Controle 20, 20, 20, 20, 20, 20. Confirme a saída completa, por gentileza. Zero, bom dia, sendo identificação na chegada Mari. Desça para 3000 pés, o altímetro 10016. 3026, volta 260. Controle, bom dia, azul 4207, passa de 700 na saída da El. 4207, bom dia, contato radar decolagem, subam 360. Subam 360, azul 4207. O 060 está autorizado, ele é sexual e reporta no localizador. Autorizado X-Ray, vem formar no lote 4060. 728, sala 29, direita, 1, 2, 1, décimo 9. Direita, 2, 1, 9, 5, 7, 2, 8. Sério, 437, chama agora o centro Recife. 1, 2, 5, 1, alterno, 3, 3, 2, 5. Camarada, por aqui, 151, 13325, em Força Aérea 1437. O gol 10015, passando 180, chame centro Recife. 1251, alterno 3325. 251, caso negativo, 1-3-3-2-5, bom domingo. Pátio principal, portão de número 9. Alfa Juliette, Pátio, portão 9, 572. Seguro, pronto, cópia. É de quanto? Volo 777 autorizado por seguro 340, nível, decola 10, primeira curva direita, perfeita saída da Euleda, pós Euleda, voa direto por seguro. 5155 no transponder, o controle 120, décima 8, volo 777. 340, por seguro, decola 10 com curva direita, da Euleda, Euleda. Depois vou direto seguro, 5155 transpondendo 208 ao controle. Correto, depois quando pronto, para acionamento push. Chamaré. Faixa metrô, é 1-1-862. Torre 1864-060. Gol 1260, siga na descida até 2000 pés, o altímetro permanece 1016, informe estabilizado no locador da 1-0. 2000-1-0 no meio, chamaré estabilizado, gol 1260. Esquilo controle. Golf Kilo, mantém a civil no 065. Estou de contato com Recife em 1288 até 260. Bom voo. Azul 4060, estado, pista 0, pouso autorizado. 90 graus, 9 nós, altímetro 10, 16, 1016. Sente livre, pouso na 10, 4060. Chame Recife 251, antena 3325. 251, 3325, azul 4207. Bom dia, obrigado.